Introdução Workshop número 494. Tecnologia mostrada aos líderes. Armas nucleares obsoletas. Emoções são a chave. Alma da fiscalidade dentro e fora. Prepare-se para viajar. A maior e melhor notícia é que o Sr. Cash moveu a caneta dele. Ele demonstrou a beleza e o poder da tecnologia a um líder mundial de uma das nações mais poderosas da Terra e, entre outras coisas, mostrou que as armas nucleares são obsoletas. Isso mudou o equilíbrio de poder político e financeiro em todo o planeta. Levará tempo para que isso seja filtrado por todas as camadas, mas a implicação geral é que a atual estrutura de poder que está controlando o mundo não poderá usar armas nucleares para impor a sua vontade sobre nós. Mas tudo isso terá que ser feito de forma gradual. Agora que os cientistas e líderes desse governo experimentaram em primeira mão o poder da tecnologia, não deve restar nenhuma dúvida sobre o que realmente está acontecendo e quem é o Sr. Cash. O Sr. Cash usou a palavra perplexo ao descrever como eles experimentaram a demonstração. Talvez porque isso os coloque em uma posição difícil, pois agora eles sabem o que o público e os outros governos não sabem. Mas o que é interessante é que os produtos da Fundação Cash virão a público com o nome da Fundação Cash e não serão escondidos. Se você se lembra, há algumas semanas houve dúvidas sobre como isso aconteceria. E ele disse que a Fundação Cash permanecerá a mesma, livre e independente para fazer as suas pesquisas. Mas, mais uma vez, temos que esperar que o governo faça o anúncio de sua colaboração com a Fundação Cash. Foi feita uma pergunta sobre como colocar a tecnologia nas televisões. E a resposta foi que não podemos aparecer na televisão a menos que eles permitam que a tecnologia seja lançada. Assim que o governo fizer o anúncio, então, consequentemente, a restrição à Fundação Cash será retirada, e de repente, todas as emissoras começarão a perguntar quem é essa Fundação Cash. Ele disse que estamos chegando muito perto desse ponto. E então a Fundação Cash se tornará uma moda. Então teremos um grande problema, porque assim como a cultura americana comercializou a yoga da Índia e a reduziu a um nível tão baixo de fiscalidade, eles farão o mesmo com a tecnologia do plasma. O desafio e a prática serão para os verdadeiros buscadores de conhecimento manterem seu ethos à medida que a onda dessa cultura pop atingir todos nós. Teremos que esperar e ver o que acontece. Esperamos que seja tão gradual isso que mal perceberemos. Porque a menos que a alma de todos se eleve, que tipo de plasma seria esse? Seria o tipo que funciona só às vezes, porque temos muitas negações escondidas dentro de nós. Para nós, pode parecer que nada aconteceu. Quando os iranianos mostraram a tecnologia em 2020, infelizmente, tendo que destruir a base americana mais avançada no Iraque, achamos que o público seria informado da verdade. Mas, em vez disso, o fato foi mentido e negado. No entanto, isso impediu a invasão que Trump e seu genro em Tel Aviv haviam planejado para o Irã. Portanto, todos os governos já sabem que a tecnologia é real e está aqui, mas o público é que é ignorante a isso. É nesse ponto que é importante construirmos nossos próprios campos de plasma e os das pessoas ao nosso redor e desenvolvermos um amor tão forte pelo plasma, pela paz e pela verdade que começaremos assim a irradiar campos. Não importa o que os outros estejam fazendo. Essa é a nossa prática espiritual para implementar o ethos em nós mesmos e então nos tornarmos um Magrave mais poderoso para a mudança. Então poderemos participar das sessões de voo de julho e da reunião dos embaixadores de 28 de outubro em Londres. É mais importante que avancemos com a tecnologia do que ouvir uma notícia na CNN. O Sr. Cash disse que pode alimentar toda a humanidade neste momento. Mas então será que o homem aprenderá para não repetir os erros deste planeta no espaço? Estaremos atentos à conferência do dia 28 de outubro para ver quantos governos e organizações participarão, pois essa é a chance deles se beneficiarem com a mudança, já que será na condição oficial em nível diplomático. O Sr. Cash disse que mostrará algumas tecnologias incríveis que vão além da imaginação do homem. Um sistema pode alimentar todo o planeta, assim como o Criador alimenta todo o universo. Todos nós podemos começar a rezar para que haja uma liberação maciça da tecnologia e da mudança resultante dessa conferência. A parte dos ensinamentos desse workshop foi principalmente para nos preparar para a viagem espacial e para o que poderemos encontrar com outras culturas do universo. Não surpreenda se vocês encontrarem ratos no universo que se pareçam com formigas e tenham estruturas de construção como nós, e sociedades organizadas também. Mas por que o Sr. Cash usou o exemplo das formigas? Digo isso porque as formigas cobrem todo o planeta. E quando o nosso planeta se aproximar do Sol, na posição de Marte, e toda a vegetação não puder mais sobreviver, será que as formigas permanecerão? Outra coisa interessante é que um dos caras de OVNIs disse que foi a Marte e viu formigas enormes vivendo lá. Como as formigas não têm mãos, mas apenas duas pequenas garras na frente, então que tipo de construções elas poderiam fazer? Ou será que elas construiriam através do poder mental e dos campos de plasma? O Sr. Cash trouxe à tona muitos desses tipos de coisas para que comecemos a pensar em como será a transmutação em qualquer lugar do universo. Ao imaginar o processo, começamos assim a aprender mais e percebemos que já temos muito conhecimento dentro de nós. Só precisamos começar a usá-lo. A imaginação não é apenas uma brincadeira para crianças. Ela é o poder criativo do universo e tudo o que você precisa fazer é acrescentar emoção a ela. As emoções são como o rei de tudo, e no entanto, parece que somos emocionalmente deficientes e debilitados. Muitos de nós passamos pela vida praticamente sem ter consciência do que estamos fazendo e de como estamos nos sentindo por dentro. Parte do problema é que viemos de famílias e sociedades totalmente disfuncionais, que não nos incentivam a ter emoções saudáveis. Em algum momento dessa jornada, precisamos aprender a sentir nosso verdadeiro coração e não o falso que a sociedade desenvolveu para nós. Mas não é só eles. Nós também aceitamos isso para ter o amor falso. E uma vez que experimentamos nossa alma, então não precisamos do amor falso. Isso pode ser um pouco difícil para as pessoas ouvirem, mas nesse workshop, o Sr. Cash disse que o nosso sistema educacional neste planeta é mentiras e trapaças. E doutrinação para alguns poucos controlarem. A verdadeira educação vem através da alma, e quando chegarmos a outro planeta, nossa alma absorverá imediatamente os campos de cidadãos desse planeta e teremos todo o conhecimento que eles têm, e seremos como um deles. Se chegarmos como um grupo ou uma família, todos nos conheceremos e saberemos que não somos daquele planeta, mas os nativos não saberão. Nós seremos um deles. Portanto, os filmes de ficção científica, na verdade, não são ficção, porque em algum lugar do universo essas coisas podem existir. É apenas a nossa imaginação que é limitada. Sou muito grato por ter podido assistir, quando criança, a série original de Jornada nas Estrelas, e não as séries posteriores, porque elas nos prepararam, de certa forma, para o que está por vir. E eu fiquei surpreso quando descobri que o único programa de televisão que Martin Luther King Jr. deixava seus filhos assistirem era a série original de Jornada nas Estrelas. Eles o chamavam de programa de televisão sobre moralidade, porque ensinava as pessoas a serem morais, a ajudarem os outros e a fazerem o que é certo, mesmo que tivessem que sacrificar a própria vida. A questão toda é a alma do homem presa no centro da cabeça pelos campos magnéticos do fluxo sanguíneo. Ao diminuir a força do campo do sangue, a alma do homem é capaz de se expandir sobre a alma da fisicalidade e se libertar, assumindo então o controle do ser. É como virar a pele da ovelha do avesso, e agora temos todos os campos saindo. A alma do homem se torna como a pele. Agora ela pode viajar pelo universo através de transmutação ou o que quiser fazer. O Sr. Cash nos deu uma grande dica aqui sobre o sangue também. No universo, não temos fluxo de sangue, mas sim fluxo de campo através das emoções, e que cada campo tem uma força e uma emoção, e que devemos pensar na energia como campos em movimento. Mais tarde, Um buscador de conhecimento disse que conseguiu diminuir a força do campo ao redor de sua alma e expandi-la. Portanto, o conhecimento já está dentro de nós. Cabe a nós praticá-lo ou usar o sistema para ajudar a aprender e ganhar confiança, e então fazer isso por nós mesmos. Se acreditarmos o suficiente em nós mesmos, podemos tentar. Se você se lembra, em 6 de junho de 2022, haviam 3 cadeiras para sentar antes de entrar na unidade de aprimoramento. Essas 3 cadeiras representavam as 3 partes de nós mesmos, como a fisicalidade, a alma da fisicalidade e a alma do homem. Hoje o Sr. Cash nos ensinou que todas as 3 têm suas próprias emoções e é com isso que temos que aprender a trabalhar. E de alguma forma, se colocarmos a alma da fisicalidade entre a alma do homem e a alma do ambiente, então a alma da fisicalidade manifestará a fisicalidade para aquele ambiente. Nosso trabalho é aprender a interagir com essas 3 entidades que estão dentro de nós, e então poderemos entrar e sair da fisicalidade como quisermos. É a emoção do medo da alma da fisicalidade que nos impede de pular do penhasco para a alma. Embora na primeira vez que transmutarmos, possamos entrar em pânico, porque estamos em um corpo que não reconhecemos, mas dentro de nós saberemos que somos nós e nos acostumaremos com isso. No último workshop, parece que o Sr. Cash deu a entender que o buscador de conhecimento americano transmutou. Independentemente disso, quanto mais aprendemos, mais nos aproximamos disso. Ele disse dessa vez que à medida que estudarmos e trabalharmos cada vez mais com o plasma, um a um os buscadores de conhecimento se transmutarão. Portanto, não temos nada com o que nos preocupar. A transmutação ocorrerá de forma fácil e muito provavelmente de forma espontânea, quando nossas emoções estiverem adequadas. Como já estamos fazendo agora durante o sono, quando experimentamos o que chamamos de sonho. A única diferença é que estaremos conscientes disso. Durante a sessão mensal para elevar a alma dos abusadores de crianças, o gráfico mostrou uma linha plana da fisicalidade enquanto a alma do homem e a alma da fisicalidade encontraram um equilíbrio. Isso indica que não há abuso. Então estou supondo que se a linha da fisicalidade tivesse subido, isso significaria uma situação de abuso. Isso também implica que a elevação da alma dos abusadores foi bem sucedida, o que com o tempo se refletirá na fisicalidade. Outros tópicos desse workshop. As sessões de julho são um pré-teste para a construção das cidades espaciais, sem doenças ou fome. Teste de alimentação de astronautas no espaço, então gira os satélites 180 graus em direção à Terra e alimenta todo o planeta. Podemos fazer isso agora. Podemos alimentar o mundo inteiro com um reator, assim como o Criador alimenta todo o universo. Massa crítica é um termo para um reator nuclear descontrolado ou síndrome da China. Não é possível que isso aconteça na tecnologia do plasma, pois encontra o equilíbrio. Eles achavam que o reator abriria um buraco na Terra e chegaria à China. Por isso que eles chamaram isso de síndrome da China. E esse termo reflete muito bem o nível de inteligência dessas pessoas. O gancho de joelho foi desenvolvido quando o Sr. Cash sofreu um acidente em uma trilha. Não havia mais cartilagem ali, e ele foi totalmente reparado sem cirurgia. A Fundação Cash não está no ramo da medicina. Fazemos bem-estar, que abrange coisas que nos fazem sentir melhor e trazem conforto à vida. Não há hierarquia no universo. Não há nada a esconder. Obrigado por nos ouvir. Índice rápido, workshop número 494. Hoje tentaremos compartilhar conhecimento para entender mais e avançar para novas bases de conhecimento no espaço e em outros assuntos. As 4 sessões de julho de 3 horas cada estão preparadas para que vocês, como buscadores de conhecimento, testem a tecnologia de acordo com seu próprio entendimento. Vocês decidem como querem usar os campos que receberão pelas linhas telefônicas através dos vários fones de ouvido. Vamos ver o que vocês podem fazer com isso e como podem expandir o conhecimento. A sessão de amanhã começará às 12 horas no horário europeu e você precisará de no mínimo 2 fones de ouvido com o divisor que saia de um conector do seu telefone. Você pode ter 3 fones de ouvido ou até 5. Deixamos tudo a seu critério. Mas escreva o motivo pelo qual você está participando da pesquisa e qual é a sua expectativa. Vamos preparar em segundo plano o que precisamos fazer para o nosso trabalho. As quatro sessões serão nos dias 14, 21, 28 e 30 de julho. A última sessão será no dia 30, onde perguntaremos se você conseguiu o que queria. Talvez em uma sessão você quisesse fazer algo com sua emoção, em outra com seu joelho, pulmão ou qualquer outra coisa. Deixamos tudo isso por sua conta. Não estamos aqui para interferir ou algo do gênero. Queremos ver o processo de como a alma se expande na dimensão de satisfação da emoção e da fisicalidade. Nossos médicos têm tentado de tudo ao longo de décadas para ajudar as pessoas no que diz respeito à saúde e ao bem-estar. Agora, o que queremos estabelecer é se com a nova tecnologia podemos ou não criar as condições gerais para o bem-estar na área que estamos habitando. As sessões de julho fazem parte de um pré-teste para as próximas cidades espaciais que já estão sendo planejadas e serão estruturadas com a cooperação da Fundação Cash. Quando vocês vierem com as coisas que querem mudar, ao mesmo tempo nós estaremos monitorando e testando diferentes coisas em segundo plano continuamente. Será como o que fizemos na semana passada, na sessão de junho, para elevar os abusadores de crianças. Não recebemos nenhum depoimento no final para ver o que aconteceu ou como vocês se sentiram. Isso porque podemos ver tudo através da operação do novo sistema que desenvolvemos. Nas próximas quatro semanas, à medida que vocês forem participando das sessões, esperaremos um e-mail de todos os que participaram após cada sessão e cada conexão ou os processos que vocês tentaram alcançar que fizeram durante as sessões. Envie-nos de volta todas as informações por e-mail para que possamos monitorar a pesquisa. Você pode nos dizer se conseguiu mais felicidade ou se conseguiu o que queria. Não queremos lhe dar ideias ou interferir. Você pode dizer qual era a sua expectativa e o motivo pelo qual participou da sessão. Vamos ver quais experiências você terá e o que conseguirá após as quatro sessões. E então, um mês após o término das sessões, envie-nos um e-mail complementar sobre o seu progresso e o que mudou ao longo do mês. Isso faz parte da operação em grande escala da Fundação Cash. Há muitas coisas acontecendo em segundo plano que não podemos revelar ou que não queremos abrir até chegarmos à fase final. Eles planejaram causar muitos danos a nós com o que fizeram conosco financeiramente. Alguns de vocês nos ajudaram com isso e tentamos nos reestruturar, mas agora seguimos um caminho totalmente diferente para atingir o mesmo objetivo, mas agora através de uma estrutura muito maior. Agora vamos construir uma cidade espacial aqui na Terra. Nessa cidade espacial, ninguém deve ficar doente, passar fome ou sentir frio. E esse teste, com a sessão de julho, faz parte da nova estrutura e da direção que a Fundação Cash está tomando para trazer a tecnologia à tona. Isso faz parte da próxima etapa do processo de alcançar todos no planeta ao mesmo tempo. Aqueles de vocês que se juntam a nós nas sessões, vocês fazem parte disso. E também temos várias linhas abertas no plano de fundo durante a sessão. Elas também fazem parte da pesquisa que ocorre quando você está em silêncio. Continuamos monitorando e fornecendo informações para desenvolver nossas tecnologias no plano de fundo. Durante as sessões, adicionamos sistemas e testamos diferentes sistemas no plano de fundo. Talvez perguntemos como você se sentiu durante diferentes partes da sessão, se você se sentiu mais feliz ou qualquer outra coisa. Abordaremos todas essas coisas quando começarmos as sessões. A sessão de julho será a cooperação da Fundação Cash com os buscadores de conhecimento. Queremos saber de vocês o motivo pelo qual vieram, o que receberam e como se sentiram durante a sessão. Por exemplo, se você veio por causa de um vício em chocolate, será que você comeu mais ou menos chocolate depois? Você é livre para fazer o que quiser durante as sessões. Não estamos dizendo para você fazer nada em particular. Você pode fazer a mesma coisa em todas as quatro sessões, isso não é um problema. Ou você pode vir a uma sessão para fazer uma coisa e na sessão seguinte para fazer outra coisa. Então, imediatamente após cada sessão, ou no dia seguinte, nos envie um e-mail para que possamos coletar todos os seus dados. Dessa forma, poderemos entender o que está acontecendo e comparar outras coisas em segundo plano. Durante a operação de 3 horas, alteraremos vários parâmetros e então veremos qual parâmetro combina com qual. As sessões de júri são agrupadas como um todo. Não é só você, não é só que você vem para uma sessão só. Portanto, não é que você venha para uma sessão e depois diga: "Ah, eu vim para uma sessão e nada aconteceu comigo." Não é assim. O processo está funcionando em todas as quatro sessões como um todo. Mas se você se sente bem com apenas uma ou duas sessões, a decisão é sua. Temos mais ou menos uma boa ideia de quais serão os resultados em muitos casos. Mas agora estamos reunindo informações para o desenvolvimento da tecnologia para passar para o próximo ciclo. Nos próximos tempos, a Fundação Cash fará anúncios para convocar muitos buscadores de conhecimento a se juntarem a nós em pesquisas mais profundas sobre diferentes aspectos da tecnologia. Informaremos como e o que será. Ser um bom buscador de conhecimento não é apenas fazer um ou dois ganhos. Contamos também com sua experiência em outros campos fora da Fundação Cash, para que possa ser mesclada e amalgamada com o conhecimento da Fundação Cash. Nós lhe daremos orientações para ver o que podemos desenvolver. Isso é muito importante, pois estamos entrando em uma nova era de desenvolvimento da Fundação Cash. Talvez você seja um especialista em espaço ou em engenharia elétrica e tenha trabalhado com isso em conjunto com a tecnologia da Fundação Cash. Então poderemos chamá-lo e organizar as coisas para que você venha e comece a trabalhar com a Fundação Cash. Estão sendo tomadas providências para a sessão especial de treinamento com os primeiros 25 buscadores de conhecimento até o início de agosto. Esperamos poder nos reunir durante uma semana, de segunda a sexta-feira. Há três opções de local, que são Manchester, no Reino Unido, Londres ou Pequim. Temos que decidir qual sessão manter e onde manter ela. Muito provavelmente, a primeira sessão dos 25 será na cidade de Manchester. Então, a sessão para os 200 será realizada em Londres. E se conseguirmos organizar isso, o destino final será Pequim, na China. Ou pode ser Frankfurt, na Alemanha. Planejamos receber as primeiras 65 pessoas por uma semana em Pequim. Isso seria em novembro ou dezembro. Nós informaremos no início de agosto sobre o local exato da primeira sessão. E isso será mantido em sigilo. Bom, voltando aos ensinamentos. Tentamos nas últimas semanas introduzir uma nova dimensão nos ensinamentos e uma nova compreensão das maneiras do espaço, tempo e viagem. Isso remete aos livros 1, 2 e 3, mas agora estamos colocando uma estrutura nisso. Isso é o que vem acontecendo nos últimos três workshops em relação à velocidade, ao tamanho do universo e à forma como você chega a um destino no universo. Imagine que você é um plasma de um ser humano como uma alma. E que você passou pela transmutação e viajou para uma nova posição no universo como um campo de energia. O que vai acontecer com você quando você chegar? Como a emoção da alma lhe informaria se ela quer que você transmute e se torne parte do novo destino? Então você se tornaria parte do lugar e sentiria a emoção da fisicalidade do lugar. Então, como você interagirá, perdão, como você integrará a emoção da fisicalidade à emoção da alma? Como você se comunica através da alma da fisicalidade com a alma do homem para criar a dimensão da fisicalidade? Para mim, como a alma, esse solo parece sólido. Mas se eu me manifestar na forma de um cidadão deste planeta, nesta posição e com o que transmuto para transferir, será que eu me manifestaria afundando, flutuando ou parado na superfície? Se a superfície for líquida, será que eu criaria o comportamento de um peixe para mim? Ou será que eu gostaria de estar andando como um homem? Ou gostaria de ser como um pássaro voando pelo espaço do lugar até encontrar um lugar onde eu me sinta confortável? Então posso mudar de um padrão de voo para um padrão sólido. Ou você pode se manifestar submerso para sentir a vida de um peixe. Ensinaremos isso no futuro, para que você possa pousar em uma superfície líquida. Aqui nessa parte do workshop, o áudio do Sr. Cash falhou e os ensinamentos foram perdidos aqui. Continuando, se você não quiser ficar submerso, pode decidir flutuar na água, em um líquido ou em um gás. Mas como você decide em qual estado da matéria, do tempo, lugar e posição você quer se converter? Um pássaro na Terra interage com muitas condições e sabe como voar. Ele sabe como se transferir batendo as asas, se esquivando e mergulhando na chuva ou qualquer outra coisa. Mas como você é um recém-chegado ao planeta, e não há pássaros na superfície para receber conhecimento através da alma, então como você decide ser um pássaro e voar nesse planeta? Como você faz isso? Como voltar para a dimensão da transmutação, mas ainda estar em uma transferência da fisicalidade? O estado de alerta que você tiver, a interação entre a alma do homem e a alma da fisicalidade do homem e a alma do planeta e a condição da inércia que ditarão como você se manifestará lá. Se você não gostar, o que acontece se você perder o controle e não entender a transmutação? Quais são as consequências disso? Descobriremos isso através de suas emoções durante sessões de julho. Essas sessões não são apenas para você entrar e fazer o que você quiser. Estamos testando uma série de novas condições. Você nos dirá como você se sente. Você precisa passar por isso para poder consertar muitas coisas. Porque você aterrissou na superfície do planeta como uma dimensão de uma condição física diferente e, por exemplo, você pode queimar a asa ali, a perna, ou pontos de contato com a superfície. Então, como você se recuperaria ou repararia isso? Ou como você volta para a dimensão da alma e retorna em uma dimensão diferente da fisicalidade daquele planeta? É aqui que muitos ensinamentos entrarão em vigor. Como você se sentiria se aterrissasse em uma área povoada de uma determinada espécie em uma determinada parte do universo? Como você interage com eles? Você não teria a forma do corpo do homem, porque o aminoácido do homem nessa dimensão não pode viver ali. É uma condição diferente, mas ainda assim você quer se manifestar nessa fisicalidade. Sabemos que não somos os únicos cidadãos deste universo. Portanto, não devemos nos surpreender se encontrarmos uma população que se pareça com formigas e tenha cidades como as nossas, mas construídas em um formato diferente. A inteligência de construir edifícios não é exclusividade da raça humana. A ciência e a tecnologia também não são exclusividade do homem. Outras raças têm se desenvolvido ao longo de milhões de anos como nós, portanto elas também desenvolveram ferramentas para viver, criaram sociedades e estabeleceram estruturas para a vida. Mas elas não precisam comer como o homem. Elas não matam, mas vivem entre si pacificamente e respeitam o espaço e o tempo uns dos outros. Como humano, se você pousar em algum lugar e algo lhe parecer delicioso, você não o comerá. Você obtém a energia da alma do ambiente e nesse planeta você não precisa matar para comer. Você obtém energia do ponto de saturação dos campos do universo. Como nos veremos no novo ambiente? Como nos transmutamos? Como você se converte da fisicalidade para a alma e da alma de volta para a fisicalidade? O ensinamento para isso está no livro 1, no capítulo 1. Se você ler os três primeiros capítulos, toda a compreensão do transporte da conversão de campos em matéria é totalmente explicada. Mas você precisa entender o que ele diz. Nos três primeiros capítulos do livro 3, a mesma estrutura está estabelecida. Eu continuo dizendo a vocês, vão para o capítulo no final do livro 2 e leiam até o início do livro 3. Então vocês entenderão o processo da criação. Mas agora você precisa se criar no tempo e na posição. Você faz isso através de sua emoção, pois você ainda está na fisicalidade do homem e a alma da fisicalidade está dentro da alma do homem. Como você vira isso do avesso? Isso é como se você estivesse virando a pele de carneiro. Você traz a alma da fisicalidade para fora da alma e isso colocará a alma do homem dentro novamente. Esse conhecimento precisa ser compreendido. É uma transferência física na dimensão física. Como você transmuta, o que significa trazer essa fisicalidade para dentro, com a alma da fisicalidade dentro da alma do homem? Então, será a força do campo da alma que interage com o ambiente e não a pele do homem na dimensão da fisicalidade. Então, quando a alma da fisicalidade do homem se manifestar na superfície do planeta, será que ele acabará sendo algo em miniatura, como uma formiga andando, ou será que ele será um gigante, como um dinossauro, em comparação com seu ambiente? Como nos adaptamos para sermos como um daqueles onde aterrissamos e não sermos reconhecidos como sendo de fora? Aos poucos começaremos a ensiná-los isso, pois precisamos abrir os seus olhos para o que está por vir. Não adianta mostrar como usar o sistema quando você não teve tempo de pensar sobre o que significa ir a algum lugar no universo. Você precisa de tempo para entender quais são as implicações disso e como aplicar a tecnologia e o conhecimento. Estamos ensinando sobre a alma do homem, a alma da fisicalidade do homem e sobre a fisicalidade nos últimos 2 ou 3 anos. O homem de hoje é uma sanguessuga da alma. Mas como o jogo mudará quando a alma sugar a fisicalidade do homem? Como faremos a troca e por qual processo faremos isso? Como nos tornamos disponíveis para que a mudança ocorra? Precisamos ter plena compreensão do processo da vida e de que forma e em que ponto de necessidade nos convertemos. De que forma e em que ponto de necessidade trazemos mudanças coletivamente? Por exemplo, se viajarmos em família e quisermos que nossos pais e irmãos estejam conosco, fazemos a conversão de todos nós juntos? Será que é como fazer a transmutação do ponto A para o B e da fisicalidade para a alma do homem? Como fazemos isso como um grupo, para que ninguém saiba que somos de outro planeta? Gostaríamos de nos tornar parte da sociedade do local de destino. Nossa família ainda saberia que estamos juntos como uma família e que não somos originalmente daquele planeta. Como aprenderemos o idioma ou a forma de comunicação deles, já que não há escolas, universidades ou escolas de idiomas estrangeiros? Como podemos acessar a alma do conhecimento desse planeta? Como acessamos a alma da vida nesse planeta? Em breve estaremos ensinando essas coisas, mas também nas sessões e conferências de julho que estão por vir. Explicaremos a vocês como fazer a conversão e a transmutação. E explicaremos o que significa transmutação e quais efeitos ela terá na vida de cada indivíduo nesse processo. É importante que entendamos a totalidade da transmutação e todos os aspectos de seu trabalho. Precisamos saber como mudar a alma do homem como sendo contêiner da fisicalidade enquanto partimos deste planeta, então viajamos pelo universo, pelo espaço do universo. E no ponto de chegada, invertemos a posição, onde agora a alma da fisicalidade e a fisicalidade trocam de posição e se tornam as mantenedoras da alma. De certa forma, é como colocar sua mão e puxar a pele de dentro para fora. Mas você acaba mudando a força da alma da fisicalidade e a interação dos dois lhe dá a manifestação da fisicalidade naquele tempo, lugar e posição. Você chegará lá na dimensão e na força dos campos da alma. Então você se converterá em uma fisicalidade adequada para aquele lugar. Você verá uma forma diferente de si mesmo, diferente da que você tinha aqui na Terra. Podemos reproduzir essas condições aqui na Terra, sem sombra de dúvida. Nos próximos tempos, os buscadores de conhecimento criarão meios para que tudo isso seja feito em questão de segundos. Mas até lá, temos que ensiná-los. Você precisa entender como usar a emoção da fisicalidade em conjunto com a emoção da alma da fisicalidade e a emoção da alma do homem. É essas interações que criam a transmutação. De fato, a fisicalidade do homem é o livro 1, a alma da fisicalidade é o livro 2 e a alma do homem é o livro 3. Se você entender o conhecimento fornecido nesses 3 livros, então você já terá entendido como fazer o transporte e a transmutação. Até que ponto você pode se desviar da linha e experimentar novas dimensões? Quando você chega ao seu destino como uma alma, você interage com a alma do destino e com a alma dos cidadãos do destino, e a partir das linhas dessas interações, você cria seu novo ser físico. Isso permite que você viva, trabalhe e faça parte daquele tempo, lugar e posição. No livro 1, você faz a transmutação. Mas como você acaba no livro 3? E como você cria o movimento entre os livros 1 e 3? Então você descobre que a transmutação não tem tempo, espaço e posição. Isso significa que a transmutação levará o homem a viajar na dimensão D e ele entenderá a totalidade. Temos que entender a totalidade do que significa energia. Na terminologia da Fundação Cash, energia não é o que o homem mede como energia. A energia é um campo em movimento, e cada campo tem uma força e uma emoção diferente. Cada emoção tem uma força de campo. Tudo isso se junta em qualquer linha do universo em que você se transporte. A transmutação o levará ao ponto em que você poderá promover a mudança. Primeiro temos que ensinar a vocês como fazer a conversão e faremos isso nas próximas semanas e meses. Vocês precisam aprender como a alma se tornará mantenedora da fisicalidade. Quando ela contiver a fisicalidade, ela também fará interface com a alma da fisicalidade. E em seguida, temos que levá-los da Terra para a Lua ou da Terra para outra posição do universo, na velocidade da luz do universo. O homem acha que a luz do universo é escura, mas na verdade não é. A luz do universo é a luz do conhecimento e da compreensão, ou o que chamamos de iluminação. Quando levarmos ao destino, você terá que ser capaz de se manifestar lá. Outro problema que você terá é quando você for pela alma do homem para encontrar a sua mãe, que morreu há 20 anos, e descobrir que ela tem uma fisicalidade diferente daquela que você conhecia quando ela estava aqui na Terra. Ela está agora em uma nova dimensão, mas a energia da sua alma, bem como a sua emoção, lhe dizem que essa é a sua mãe. O que você vê é o campo da sua mãe, mas não a mesma fisicalidade que você conhecia como sua mãe. Sua alma reconhece que esse campo é a alma de sua mãe. Você interage com ela exatamente da mesma forma que faz em seus sonhos. Porque na realidade de seus sonhos, as almas interagem na dimensão da energia. Ensinaremos tudo isso detalhadamente nos próximos anos. Não há cálculos a fazer. Se você voltar aos meus primeiros ensinamentos de mais de 20 anos atrás, eu sempre dizia: Deus não tem uma balança ou uma ferramenta para medir, por exemplo, 50 gramas disso ou 200 gramas daquilo. Este universo não foi criado por meio de medições. O Criador não mede a criação dele. E agora, você é um Criador. Você não pode colocar 20% de sua alma e 30% de sua fisicalidade e esperar chegar a algum lugar. Você tem que aprender a usar a dimensão das forças do campo do universo, dos campos do universo. Temos que aprender a criar esses campos através da emoção. Desde o início, mesmo nos primeiros ensinamentos sobre saúde, sempre falamos sobre as emoções e por que elas são importantes. Não é o fluxo sanguíneo, é o fluxo de emoções que leva à criação dos sentidos da alma do homem. Você olha para a vermelhidão do sangue, enquanto eu olho para a força de seus campos. A impressão digital da raça humana está em seu campo de energia. No espaço, você não tem sangue, mas você tem fluxo de campo através das emoções. Há muito o que ensinar, e eu passo muito tempo explicando as coisas para abrir seus olhos para novas dimensões. Porque se eu não fizer isso, será muito difícil para vocês entenderem. É como se tivéssemos que levá-los do dano material para GANs e o resto. Agora estamos lhe ensinando sobre a tecnologia espacial. Nos últimos 3 dos 10 anos de ensinamento, começamos a ensiná-lo sobre a alma e como lidar com os campos de energia. Estamos preparando vocês para passarem pela transmutação por si mesmos. Você já faz isso em seus sonhos quando a fisicalidade está descansando, mas você diz que está estacionando a fisicalidade debaixo do cobertor e aí você chama isso de hora de dormir. Agora não haverá mais hora de dormir, porque você estacionará você mesmo entre a alma e a alma da fisicalidade e não haverá fisicalidade. Não haverá nada, exceto a emoção da fisicalidade, a alma da fisicalidade e a emoção da alma do homem que permite que você manifeste a fisicalidade, se você quiser. Infelizmente, ainda não criamos nenhuma ferramenta de medição para medir a força dos campos da emoção do homem, e não conheço nenhum sistema desse tipo no universo. Quando vamos até a beira de um penhasco, é o medo que nos impede de pular. Ele nos puxa para trás. A emoção nos puxa para trás. O medo é uma emoção. Com a transmutação, estamos no mesmo ponto. Estamos no penhasco de pular da fisicalidade para a alma. É a emoção da alma da fisicalidade que nos impede de fazer algo. Nós escondemos e dizemos que não está lá. Mas então fazemos isso em nossos sonhos, enquanto dormimos. Quando vamos dormir, nos escondemos entre os cobertores e a cama. Então fechamos os olhos, adormecemos e dizemos para nossa alma: agora vá para onde você quiser, você é livre. Então chamamos isso de sonho, porque não queremos aceitar que temos essa capacidade e que é nossa responsabilidade e que, na verdade, faz parte de nós. Agora vocês precisam entender que a alma não tem cama e cobertor para se esconder, exceto os campos de energia do ambiente em que está e os campos de energia dentro de si mesma, o que chamamos de alma da fisicalidade do homem. Às vezes a alma da fisicalidade está dentro e às vezes está fora. Quando você coloca a alma do homem entre a fisicalidade e a alma do ambiente, a alma da fisicalidade cria uma estrutura física. Nesse processo, você tem um plasma da alma da fisicalidade, um plasma da alma do homem e um plasma da alma do espaço, tempo e posição. Quando você arrasta a alma da fisicalidade para o outro lado e puxa a alma da fisicalidade para o meio, então você tem a criação da fisicalidade. Como estamos acostumados apenas com a dimensão da fisicalidade, na primeira vez que interagimos com nossa nova fisicalidade na nova dimensão, entraremos em pânico. Talvez tentemos nos esconder o mais rápido possível, dizendo: "Esse não sou eu." Quando olharmos através dos olhos do homem, no espelho da nova posição e tempo, e virmos outro corpo que não é o nosso, será uma sensação estranha. Mas dentro de nós, sabemos que somos esse homem. Vimos isso com os buscadores de conhecimento quando eles vieram a Lins para testar a unidade de aprimoramento. Enquanto estavam nos sistemas, eles foram para a Lua, a visão ficou embaçada, eles foram para o mar e se viram como uma sereia, outros viram a alma de Cristo e tudo mais. Permitimos que vocês experimentassem essas coisas, porque não foi você, na verdade, que as experimentou. Porque, como homem, você faz parte da alma da raça do homem, e esse conhecimento está embutido na alma de cada homem vivo neste planeta. Agora, temos que acessar esse conhecimento. Temos que progredir até um nível em que possamos entender a transição. Durante o período em que cerca de 500 de vocês vieram a Lins e passaram pelos sistemas, muitos tiveram esse tipo de experiências. Vocês vieram de todas as raças da Terra. E nós armazenamos essas experiências em nossos sistemas. Agora vocês entendem que armazenamos suas emoções e tudo mais que faz parte delas. Vocês vieram para fazer um teste, mas na realidade, e na verdade, vocês adicionaram o conhecimento da totalidade. E é assim que funcionará. E é assim que você será. Ao chegar a um novo destino, você receberá o conhecimento de que precisa da alma dos cidadãos daquele tempo, lugar e posição, e não de uma escola ou universidade dos cidadãos daquele planeta. Eles não se tornaram tão avançados assim ao ponto de trazer uma estrutura como a nossa, que ensina a mentir e trapacear como parte da estrutura. Eles não têm um sistema que doutrina você a acreditar no que algumas pessoas chamam de verdade, só porque isso se encaixa no que eles querem que você acredite. Ao viajar pelo universo, você aprenderá com a alma dos cidadãos do universo no tempo e no lugar em que você chegar. Você interagirá com a alma deles e não com a fisicalidade deles. Isso ocorre porque você terá entrado nessa dimensão através da alma e não da fisicalidade. Não é como quando você sai de um avião e diz: "Ah, esses são chineses e aqueles são negros, e eu sou europeu ou asiático." Eu disse isso em um dos vídeos de introdução, que quando alguém olha para a Terra de fora, ele não vê a alma de um camponês, de um rei ou de um cachorro. Ele só vê o brilho da luz da alma. E a alma de um rei se parece exatamente com a alma de um cachorro. É a mesma coisa a partir do brilho do homem que observa a alma. Na dimensão da alma, não há diferença entre um cachorro e um rei. Então, por que deveríamos diferenciar na fisicalidade isso? É apenas o próprio homem que decide fazer isso. Temos que entender quem é o verdadeiro cachorro e quem é o verdadeiro rei. Não temos hierarquias na dimensão do universo. Em suas primeiras viagens ao universo, vocês entenderão que também não temos nada a esconder. Alguns de vocês já teve um sonho em que, ao conversar com sua mãe, ela dizia: "Você está mentindo para mim." Na dimensão da alma, tudo é transparente e na linha dos campos. Você aprenderá a linguagem dos campos e a emoção da linguagem, e com isso, você aprenderá tudo mais, como que comer ou não comer, aonde ir ou não ir. Será como se você tivesse nascido naquela sociedade ali. Será a mesma coisa na Terra, quando você viajar da França para a China e chegar pela alma do homem e não por um avião, e você entenderá e falará chinês, mas também saberá a emoção do idioma e tudo sobre a estrutura, sobre a cultura chinesa. Isso se deve ao fato de você ter chegado através da alma e dos campos da emoção. e não por ter sido deixado por um avião com combustível pingando na parte de trás. A ciência e a compreensão de como viver mudarão para o homem, e com isso, toda a estrutura da fisicalidade do homem mudará. Testamos isso sem que vocês soubessem na última sessão de voo mensal, quando vocês elevaram a alma dos abusadores de crianças. Foi muito bonito te ver como a alma do homem assumiu o controle da alma da fisicalidade e da fisicalidade. No gráfico, a fisicalidade não tinha linha, era apenas uma linha reta ali. A fisicalidade permaneceu na linha e observou a alma da fisicalidade e a alma do homem batalhando para encontrar o equilíbrio. A alma assumiu a posição oposta, igual à da alma da fisicalidade, para que a linha da fisicalidade pudesse permanecer plana. Quando isso acontece, não há abusos. Se lhe mostrarmos os gráficos e as informações eletrônicas que coletamos, você ficará perplexo se você entender. Chegou o ponto em que é a hora de vocês se transmutarem através da alma. Vocês fazem isso e depois se manifestam na dimensão da fisicalidade no final da transmutação. Isso faz parte dos últimos dois ou três ensinamentos, quando comecei a abrir o conhecimento e a dizer que vocês já entendem a transmutação e que vocês já aprenderam o suficiente sobre a fisicalidade. Mostramos a vocês tudo sobre a dimensão da alma, o estado da matéria, os ganhos e o restante. Agora, vamos colocar vocês no processo de transmutação. É como ir do livro 1 para o livro 3, só que desta vez, são vocês mesmos que estão fazendo isso, e não um reator ou um sistema. O sistema é você e sua compreensão dele. Eu sempre disse que vocês tirarão desses ensinamentos de acordo com sua inteligência e com o que decidirem que seja a realidade de sua vida. Isso é o que se torna seu entendimento. Atualmente, os ensinamentos estão mais curtos porque é muito intenso se vocês entenderem eles. Não há mais mistura de coisas, a única coisa que você mistura é a energia de sua alma, a alma da fisicalidade e sua fisicalidade, e vê o que você obtém. O que você experimentará na nova transmutação? Gradualmente, nos próximos meses e anos, à medida que vocês estudarem os ensinamentos um a um, todos vocês começarão a passar pela transmutação. Vocês aprenderão e entenderão por si mesmos. Não considerem os ensinamentos apenas como uma voz. Entendam o que a voz quer dizer, e esses são os ensinamentos. Como eu disse, quando ensinamos, ensinamos para todo o universo, porque o universo acessa a alma do Criador. Este é o fim da parte 1 desse índice rápido do workshop número 494. Você pode usar fones de ouvido over-ear ou fones de ouvido on-ear, que a gente chama de que é os on-ears que entram no ouvido. Aqui nessa parte do workshop, o Jim fala por algum tempo enquanto o Sr. Cash atende uma ligação, e o Jim fala sobre dar um depoimento positivo sobre o uso dos ganhos de joelho. O Sr. Cash continua e diz: o que foi dito tem a ver com a parte de bem-estar da Fundação Cash. Não estamos no ramo da saúde. Bem-estar significa aquelas coisas que trazem conforto para nossas vidas. Todos esses materiais e ganhos foram testados e certificados na China. Os ganhos são produtos naturais feitos de maneira específica para esse tipo de coisa. Não estamos no ramo da saúde. Fazemos coisas para o bem-estar e para o que faz você se sentir melhor. Como o Jim disse, ele sentiu a emoção em seu corpo antes que atingisse a condição física. As pessoas usam essas coisas de várias maneiras diferentes. A Fundação Cash está entrando em um ambiente de trabalho totalmente novo. No passado recente, testamos novas dimensões no processo de conversão de campos em energias e em matérias. Nos últimos dias, pudemos ver fisicamente a estrutura em hélice do aminoácido de uma maneira muito específica. Eu preparei para vê-lo dessa forma, e quando ele apareceu dessa forma, foi incrível. Ele podia ser visto na estrutura visual. Nos próximos 3 anos, isso trará novas dimensões, com novos materiais e produtos. Fundimos a Fundação Cash com uma das nações mais fortes do planeta como um colaborador. Estamos definindo o curso para trazer grandes mudanças. Como alguém disse muito recentemente, os gigantes do poder e da ciência finalmente se encontraram. E isso trará mudança. A armadilha montada pelos europeus para manter a Fundação Cash em silêncio falhou drasticamente. Agora, uma das nações mais poderosas do planeta uniu forças com a Fundação Cats para trazer a tecnologia à tona e com seu poder máximo para servir à humanidade. O conhecimento em troca da paz tomou forma. Este frasco de ganjoelho é um frasco pequeno comparado ao que está por vir. Eles estão profundamente envolvidos, mas deixamos para o governo anunciar a extensão da colaboração entre nossas duas organizações. A mudança será fundamental, pois tecnologias como essa, que são tão simples, podem mudar a vida das pessoas. Como disse o Dean, ele não conseguia subir as escadas, e depois de usar o ganjoelho, ele consegue. A vida dele mudou. O motivo pelo qual lancei esse produto de bem-estar foi que eu mesmo machuquei gravemente no ano passado em um acidente em uma trilha. Os médicos me disseram que eu teria que substituir minha rótula. A cartilagem estava totalmente destruída. A ressonância magnética mostrou que a cartilagem de ambos os joelhos havia sido danificada além do reparo e que seria necessário operar. Eu disse aos médicos que sabia como reparar o problema, portanto não precisaria da cirurgia. Eles me pediram para voltar quando eu tivesse feito isso. Era muito doloroso e eu não conseguia subir as escadas. Mais tarde, depois de processar isso, eu estava em um local onde a energia havia sido cortada, e para sair do prédio eu teria que descer 8 lances de escada, com 15 degraus cada. E eu fiz isso sem nenhuma dor. Então estamos vendo a mudança. Minha cartilagem não precisou ser substituída, pois foi totalmente restaurada. Usei o que está naquele frasco de ganjoelho. E esse conhecimento precisa ser compartilhado. Como tudo mais, foi assim que compartilhei minha tecnologia e meu conhecimento com todos vocês. Muitos de vocês testaram. O conhecimento deve estar ao alcance de todo homem no ponto de demanda. Não é um remédio. Ele condiciona o ambiente em um emplasto dos campos. Essa tecnologia cria condições. Não é uma cura nem um remédio. Nos últimos dias, testamos de maneira específica certas interações de campo que fazem parte de um teste em escala muito grande. Isso florescerá nos próximos meses e vocês verão. Haverá outro lançamento de uma série de materiais científicos tecnológicos que podem nos ajudar em nossa vida diária, como a restauração das energias do corpo de uma maneira muito específica. Isso mudará muitas coisas para muitos de nós. Prevemos que talvez nos próximos 1 ou 2 anos, através da colaboração com nosso novo parceiro, possamos alimentar nações inteiras e oferecer cuidados de bem-estar também. Por exemplo, hoje você envia pacotes de alimentos para áreas de desastre e fome. Prevejo que nos próximos 5 anos nosso parceiro comercializará novas tecnologias que poderão alimentar uma nação inteira. Surgirão tecnologias em que nos tornaremos responsáveis por alimentar uma nação. Ela foi testada e a tecnologia está disponível. Essa nova tecnologia não é agrícola. Os problemas das nações do terceiro mundo na África serão resolvidos. A alimentação será fornecida através de condições plasmáticas. Haverá uma nova definição no mundo do plasma. Na verdade, não é algo novo. É mais uma questão de como chegaremos a um acordo sobre isso. Promovemos isso no site da Fundação Cash há alguns meses, dizendo que você pode participar de um contrato de alimentação em que nós o alimentamos por meio de um aplicativo da Fundação Cash. Isso custaria um valor por família e por ano. Agora, seu bem-estar também será coberto por isso. É uma nova estrutura que está chegando à Fundação Cash e que se tornou possível através da colaboração com os governos com os quais trabalhamos e que se tornará nacional. Essa tecnologia já está disponível. Digamos, por exemplo, que um país como a França queira alimentar uma nação como a Argélia por, digamos, 2 mil euros por habitante durante um ano inteiro, independentemente de onde morem na Argélia. E eles podem fazer isso com a nossa tecnologia. O motivo pelo qual estamos levando isso adiante é que a tecnologia está avançando muito rapidamente. Está crescendo tão rapidamente que agora é possível, nos próximos 5 anos, alimentar uma nação inteira com o plasma. Não precisamos exportar arroz e grãos, nem controlar a política alimentar. Chegaremos a um acordo com base em uma porcentagem do PIB que uma nação produz. Talvez o custo para a nação seja de apenas 2% a 3% do seu PIB para alimentar toda a nação. Isso estará vinculado à nação com a qual nos unimos para que isso funcione. Essa estrutura resolverá muitos dos problemas que a pobreza traz, como doenças e desnutrição das crianças. Agora podemos lidar com isso. Começamos a liberar muitos conhecimentos e tecnologias revolucionárias e continuaremos a liberar mais nos próximos meses e anos com nossos novos colaboradores. Assinamos acordos com essa nação. A Fundação Cash entrou em colaboração total com uma das nações mais poderosas, e isso está por escrito e não é apenas conversa. Estamos no processo de permitir que muitas posições sejam abertas. Os centros de bem-estar da Fundação Cash serão espalhados pelo planeta de uma maneira muito específica. O primeiro centro de bem-estar alocou médicos para trabalhar dentro da estrutura, mas não tem nenhuma operação dentro da Fundação Cash. Em breve anunciaremos o primeiro centro de bem-estar da Fundação Cash que será instalado e começará a funcionar. Mas com o sistema remoto móvel, você não precisa ir ao centro de bem-estar. Você pode receber o processamento em qualquer lugar do mundo. Estamos prevendo a abertura de mais centros de bem-estar no Arizona e no Uruguai. Isso será feito em colaboração com nosso parceiro. Alemanha, Arizona e Uruguai se tornarão parte de nossa melhor estrutura no mundo até o Natal. O Uruguai atenderá o hemisfério sul do continente americano. Precisamos entender que a separação virá de uma forma muito grande. Não venderemos nossos sistemas, mas os instalaremos com seus médicos para operá-los. Como perdemos muito dinheiro, isso nos levou ao entendimento e à decisão de nos abrirmos para novas colaborações. Aqueles que investiram conosco, em sua maioria, já receberam parte de seu dinheiro de volta, e outros receberão de volta no devido tempo, nos próximos meses. Essa experiência nos levou ao ponto de colaborar com o governo. Agora eu sempre digo, graças a Deus perdemos os fundos, porque agora não precisamos passar por essas outras coisas. Podemos deixar que o governo cuide disso, e podemos assim nos dedicar à nossa pesquisa. Assinamos acordos com uma das nações mais poderosas e ricas do planeta. A liderança dessa nação entendeu nosso trabalho e nos apoiou. Eles também testaram a nós e a tecnologia. E nós os deixaremos anunciar publicamente que a nova ciência emergente de sua nação é proveniente da tecnologia da Fundação Cash. É triste que tanto trabalho tenha sido feito na Europa, mas eles decidiram não aderir à Fundação Cash. Mas esse trabalho nos ajudou a chegar onde estamos agora. Entramos em uma nova era, e tecnologias como a nossa estarão disponíveis para todos os homens, mais ou menos, neste planeta. Todo produto levará o nome da Fundação Cash, não será algo escondido atrás de terceiros. Isso será verdade desde a produção de gás até a produção de petróleo, para as viagens espaciais via satélite, alimentos, agricultura e tudo o que fizermos levará o nome da Fundação Cash. É assim que esta nação está respeitando a tecnologia. É uma tecnologia desenvolvida por nossos buscadores de conhecimento e a veremos surgir e ser anunciada na estrutura no devido tempo. Mas a equipe da Fundação Cash não parou de trabalhar nessa base nos últimos meses. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui a buscadora de conhecimento falou muito sobre algo aqui e você pode ouvir no ensinamento original. E basicamente é sobre por que a Fundação Cash não pode criar o aplicativo para todas essas coisas durante o período de transição. Sr. Cash responde. Há alguns meses discutimos sobre o lançamento desses aplicativos, mas para estruturá-los levará mais um ou dois anos. Há outra abordagem além do aplicativo. Não pensamos nas coisas com base apenas no homem deste planeta. Somos uma organização espacial. As novas unidades de cabeça domésticas combinadas que lançamos não têm um aplicativo para elas. Não há como colocar um aplicativo para elas. A tecnologia se desenvolveu ainda mais. Se você estiver no planeta Zeus, não há aplicativos, televisões ou computadores que permitirá que você crie um aplicativo para se alimentar. Mas você já carrega a força de campo da raça humana e do planeta Terra. Ou você pode trocar energia com as criaturas de onde você está. Com a introdução de novas tecnologias, já ultrapassamos esse negócio de aplicativos. Quando as novas tecnologias forem lançadas, elas terão os trabalhos combinados que você poderá aproveitar. Isso faz parte do ensinamento. Você não precisará de um aplicativo. Assim como você não terá um computador no meio de um deserto se tiver perdido seu celular, por exemplo. Então, no estado atual, você morreria nessa condição. Mas se você aprender a acessar a energia universal, você poderá acessar os centros de energia, que serão como centros de serviço aos quais você pode se conectar e ser assim alimentado. Ou se você estiver com dor de cabeça, você poderá receber campos para isso também. Essas coisas são a realidade. Pergunta para o Sr. Cash. Esse aplicativo pode ser uma transição para as pessoas que estão precisando agora, não é? Sr. Cash responde, sim, pode ser uma transição para as pessoas, mas o desenvolvimento já está indo para a próxima etapa. Mostramos e testamos muitas coisas segundo o plano que estão sendo desenvolvidas para serem testadas. Estou tentando não revelar muita coisa, mas ao mesmo tempo tentando explicar muita coisa para vocês aqui. Basicamente, estamos tentando levar a tecnologia ao maior desenvolvimento e quando a lançarmos, ela será mais eficaz. Quando você vier para a sessão de amanhã, você precisará se conectar através do número de Zoom. Mas quando estabelecermos conexão com sua alma, não precisaremos disso. Não enviaremos um número de Zoom para você. Vamos interagir com você de outra forma. Mas dessa forma, você receberá muito mais informações, seja para bem-estar, fome ou qualquer outra coisa. Todas elas serão enviadas por meio das novas linhas de comunicação. Se você estiver no deserto e a bateria do seu celular acabar, seu aplicativo não servirá para nada. Mas se você tiver o novo sistema, ele nunca ficará sem bateria e estará conectado a tudo o que você precisa. Tentaremos pular rapidamente por cima do desenvolvimento da tecnologia. Nas últimas semanas, vimos os governos se esforçando para entender que a transição custará muito dinheiro e tempo. Mas se ignorarmos completamente essa transição e pularmos para um novo nível, não precisaremos da transição e ganharemos muito. Isso é parte do que teremos que transmitir nos próximos meses, especialmente na reunião de outubro com os embaixadores em Londres. Não queremos fazer como que estão fazendo agora nos Estados Unidos, onde eles retêm o avanço da tecnologia para que possam obter seus lucros. Eles ainda usam o sistema mais antigo para a internet porque o cabo ele foi instalado há 30 ou 40 anos e ninguém planejou os avanços da tecnologia. Então, em comparação com o Quênia e outros países em desenvolvimento, isso faz com que os Estados Unidos fiquem para trás em termos de tecnologia, como comunicações, computadores e tudo mais. Esses países não precisaram gastar com infraestruturas, portanto, foram direto para a tecnologia mais avançada. Nesses países, as pessoas financiam isso para si mesmas e também recebem apoio do governo para levar isso adiante. Estamos tentando explicar isso aos governos que temos que pular a transição. E já temos sistemas que podem fazer isso, portanto não custará nada para os governos. E sabemos que os governos não gostam de gastar dinheiro. Em vez disso, eles gostam de ganhar dinheiro com a nova ciência e tecnologia e ter controle sobre isso. E esse novo desenvolvimento dá a eles tudo isso. Então o que devemos fazer? Perdemos tempo para desenvolver os aplicativos e ainda passamos pelo Zoom? Isso custará muito dinheiro para desenvolvê-los. Ou passamos para a próxima geração que já está desenvolvida e pronta para ser implementada? Caso contrário, teremos que esperar até que a próxima geração da ciência chegue. Isso é muito parecido com a situação do setor de petróleo. Eles vendem um combustível para queimarem seus carros, mas se você não continuar queimando, isso lhes custará muito dinheiro. Então agora eles criaram os novos truques dos carros elétricos. Isso é muito vantajoso para as refinarias e empresas de petróleo. É incrivelmente lucrativo em comparação com os carros atuais. Isso se deve ao fato de que elas terão que instalar usinas de energia que usarão petróleo não refinado. Eles usam o pior petróleo bruto, que não custa nada para refinar. É pior para o meio ambiente do que o atual petróleo refinado, que foi limpo. Mas os governos não se importam com isso, porque eles ganham muito dinheiro com isso. Se optarmos por carros elétricos, isso significa que eles terão que ser carregados pela rede elétrica, o que significa mais usinas de energia e isso gera mais receita para os governos. Há muitos jogos sendo jogados aqui. Se você entender o que significa ter carros elétricos, você verá que isso é um presente para as empresas de petróleo e refinarias. Os governos cobrarão pelo petróleo ou pela eletricidade no final. É uma vitória para os governos, as empresas de petróleo e os fabricantes dos carros elétricos. Agora, se você tentar trazer novas tecnologias que permitam que você faça 10 mil quilômetros com uma única carga, os governos o impedirão. Ou se você trouxer um carro que não precise de recarga, eles realmente o impedirão, pois perderão muita receita. Esse jogo do carro elétrico é um dos negócios mais lucrativos para os governos. Eles não precisam limpar o escapamento do carro do meio ambiente, pois não há fumaça nos carros elétricos. Todo o pior petróleo bruto será queimado nas usinas de energia para produzir eletricidade, e isso é 100 vezes pior do que a poluição que sai de seus carros atualmente. Por exemplo, observe o setor de transporte marítimo e a quantidade de poluição que ele gera. Eu acho que é aqui que o Sr. Cash quer dizer que os navios no mar não usam petróleo refinado. Os governos não se importam e ninguém fala sobre isso. Os governos não permitem a entrada de novas tecnologias porque planejaram suas receitas com base na tecnologia atual, a menos que encontrem uma maneira de cobrar pelo uso da nova tecnologia. Essa é a situação em que nos encontramos com a Fundação Cash. Não é tão fácil nos permitir entrar no mercado porque abalamos o carrinho de maçã. Outro exemplo são os ganchos de joelho. Como o Jim disse, ele borrifou um pouco de água em seus joelhos e ficou 90% melhor, e isso mudou a sua vida. Então, o que acontecerá com todas as salas de cirurgia? E você tem todos os médicos treinados para fazer a operação no joelho e toda a renda que vem com isso. Então, aos farmacêuticos e os outros que cuidam dos pacientes. Se borrifarmos nossa água de gancho, então você estará livre disso de uma só vez. E uma vida de dor terá acabado e nenhuma operação terá sido feita. Os governos não permitem a entrada de novas tecnologias. Agora estamos em uma posição em que podemos erradicar muitos problemas no lado do bem-estar. Mas isso tem que ser feito da maneira correta. Da mesma forma, podemos alimentar as pessoas, mas novamente, isso precisa ser feito da maneira correta. Se vocês entenderem o que estou falando, entenderão como estamos avançando. Se por meio dos seus fones de ouvido podemos nos sintonizar com sua alma e alimentá-lo ou mudá-lo, então você não acha que chegamos a um ponto em que não precisamos dos fones de ouvido? Que podemos alcançar sua alma e alimentá-la? Agora você entende, mas temos que fazer com que os governos façam isso. E o melhor lugar para testar isso é no espaço, porque não há comida no espaço e temos que alimentar nossos astronautas e pessoas do espaço. Então, tudo o que precisamos fazer é girar os satélites 180 graus e poderemos assim alimentar o planeta diretamente através da alma. Temos a tecnologia e o conhecimento. Na verdade, mostramos isso nas últimas 2 semanas a um governo. Mostramos a eles coisas que vocês nem imaginam ser possíveis. Essas coisas não existem nem mesmo nos filmes de ficção científica, nem estão na imaginação do homem de hoje. Tivemos que dar a eles um gostinho disso para que pudessem tocar e sentir, mesmo que isso esteja lhes causando mais dores de cabeça, porque agora eles têm que decidir o que fazer com isso. Os homens mais poderosos, os principais cientistas das nações, estiveram nesse ambiente e tiveram que aceitar que a tecnologia está além do conhecimento do homem. Eles estão perplexos com o que sentiram e como uma tecnologia tão simples pode criar tamanho caos. Eu não preciso de satélites ou de qualquer outra coisa e posso alimentar o homem em pouco tempo. Mas o homem precisa entender isso para que, quando estiver no espaço, não faça o que fez neste planeta aqui. Os homens mais poderosos da Terra estavam assistindo a demonstração, e seus olhos mostravam que estavam perplexos com o que estava acontecendo ao seu redor. Isso foi feito nas últimas 2 semanas. O que vem a seguir? Temos o conhecimento e a tecnologia. Essa demonstração mudou as arenas políticas e financeiras e mudou o ponto de poder e a forma, perdão, e a forma como ele é exercido neste planeta. Gradualmente, isso mudará muitas coisas. Mas estamos na tecnologia espacial. São os governos que precisam encontrar uma maneira de torná-la uma tecnologia humana na Terra. Posso me resguardar dizendo que é isso que fazemos no espaço, mas os governos terão que convertê-la para que seus cidadãos e outros governos a aceitem. Nossa tecnologia é tão avançada que está além da imaginação, e não se trata apenas de conversa. Nós mostramos isso. Pergunta para o Sr. Cash. Em um dos primeiros workshops de buscadores de conhecimento, o senhor disse: Com o movimento da minha caneta, posso fazer com que tudo sobre a superfície fale. Toda a propagação de guerra, toda a matança, tudo. Aí teve uma interrupção no áudio e a pergunta continua e é a seguinte: por que estamos tão interessados em nos associar aos governos? O Sr. Cash responde: nos últimos dias movemos nossa caneta. Liberamos uma caneta de conhecimento para os líderes do mundo. Não por meio de conversas, mas entregando a tecnologia e mostrando-a. Levará algum tempo para chegar aos outros líderes mundiais, para que os cidadãos entendam, e então para que cheguem às vilas da África e aos palácios dos reis. Quando você mencionou se eu mover minha caneta se moveu nos últimos dias, e os buscadores de conhecimento estavam lá para testemunhar isso junto com os líderes mundiais. Os buscadores de conhecimento ficaram ombro a ombro com alguns dos homens mais poderosos do planeta para ver a tecnologia e a sua beleza. Agora está nas mãos dos líderes, e eles mesmos precisam entender isso. Então, é preciso tempo para que eles pensem em como implementar isso. Eles precisam entender que a tecnologia não é para o homem na Terra, mas para o homem que viaja no espaço. Mesmo quando enviamos para outra parte da Terra, você ainda está conectado à Terra através da linha dos campos de seu nascimento. Ainda podemos alimentá-lo através dos campos para que você possa sobreviver no universo. Mas não com comida, mas maçãs e laranjas. Nos últimos dias, mostramos aos líderes mundiais uma das tecnologias mais poderosas que já existiram. Eles estão perplexos sobre como essa tecnologia, como a garrafinha que você acabou de ver para o ganjoelho, em sua simplicidade pode mudar o curso da humanidade. Usaremos a conferência de Londres com os embaixadores mundiais para promover mudanças maciças no curso da humanidade. Não se trata apenas de uma simples apresentação. Pergunta para o Sr. Cash. Digamos, por exemplo, que você tenha deixado este planeta e eu tenha morrido e ido embora, e eu esbarro em você em algum lugar do universo. Eu reconheço? Eu sei que conheço você? Sr. Cash responde. Como é possível que você me veja em seus sonhos? Como a alma? Como alma? Nós não esbarramos. Estamos conscientes um do outro. Pergunta para o Sr. Cash. Estamos conscientes um do outro, mas eu sei que eu o conheci neste planeta? O Sr. Cash responde, claro. Claro que sim. Apenas tome cuidado com onde e com quem você esbarra no nível da alma. Podem ser campos muito mais fortes, e você pode acabar na outra parte do universo. A estrutura da Fundação Cash permanecerá a mesma, mas a operação e o fornecimento da tecnologia mudarão drasticamente nos próximos meses. Um dos motivos pelos quais estamos nos mudando totalmente para fora da Áustria é o fato de termos assumido uma nova posição com nossos colaboradores. Através da força do poder da posição política, financeira, militar, de defesa e espaço deles, teremos a oportunidade de abrir novas portas e permitir que essa nação se torne mais poderosa e mais pacífica. A política de armas dos Estados Unidos de vender mais armas e ser mais poderoso em termos de armamentos mudou. E agora, para ser mais forte, é preciso ser mais avançado em tecnologia e no conhecimento das ciências. Isso tornará as armas dos Estados Unidos obsoletas. As forças militares iranianas já mostraram o poder dessa tecnologia em defesa no Iraque, em janeiro de 2020. Foi uma ação defensiva e não de agressão. Eles estavam se defendendo de uma operação maciça que estava prestes a ser realizada contra o Irã. De certa forma, isso literalmente descentralizou todos os planos que Trump e seu genro em Tel Aviv estavam preparando para o Irã. Também mostrou que todas as armas que estavam sendo vendidas no Oriente Médio por esses países para se defenderem do Irã eram inúteis, porque os produtores e fabricantes dessas armas não conseguiram se defender. Estamos entrando na próxima fase em que, com a nova tecnologia, toda a tecnologia antiga se torna obsoleta, não apenas para a defesa, mas também para o espaço, alimentos, transferência de energia, transferência de saúde e outros. Essa mesma máquina também pode alimentar bilhões de homens neste planeta. Uma máquina pode alimentar todo mundo. Ela funciona da mesma forma que a alma do Criador, que alimenta todo o universo. Temos o conhecimento para cobrir tudo e contemplamos e chegamos a um acordo com uma das nações mais poderosas deste planeta para trazer um novo ciclo. Mas em um ritmo lento, eles precisam entender por si mesmos o que está chegando. A política de armas para vender e ser poderoso e criar medo nos outros será substituída por conhecimento e tecnologia que trarão paz, conforto e igualdade, e não apenas neste planeta. Quando chegarmos a esse ponto, quando tudo estiver em paz, o homem progredirá em conhecimento e tecnologia de forma muito mais rápida. O paraíso que foi prometido já chegou. Não precisamos fazer muito. Só tivemos que mostrar o poder da tecnologia em sua beleza e pacificidade. Nós a mostramos e agora ela está sendo lentamente compreendida nos próximos meses e anos. Precisamos fazer com que o restante dos líderes mundiais embarquem na mesma nave e se tornem parte da mesma alma. Porque fabricar mais porta-aviões, armas nucleares e armas de destruição em massa tornou-se uma coisa do passado em comparação com o conhecimento que temos hoje. As tecnologias de guerra progrediram ao longo do tempo. No início, eles costumavam cavar buracos ao redor dos castelos e enchê-los de água para que ninguém pudesse atravessar. Então vieram as flechas, os canhões, os aviões, e esses castelos não tinham mais condições de se defender e se tornaram museus. Os atuais sistemas e fomentadores de guerra nuclear se tornaram como esses castelos, se tornaram obsoletos. Agora até mesmo as armas nucleares se tornaram obsoletas. Com o que mostramos ao mundo nos últimos 10 dias, as armas nucleares se tornaram obsoletas. Agora todos esses porta-aviões serão usados para as crianças brincarem e passarem as férias. Cabe aos governos entender e iniciar esse processo. Temos falado muito abertamente sobre isso, porque agora começamos a fornecer tecnologias a uma nação e a um líder mundial. Eles mesmos podem ver as mudanças que isso pode trazer. A humanidade está farta de todas as mortes e da bagunça que foi criada. De certa forma, são apenas algumas pessoas que gostariam de ser os líderes e que criaram toda essa bagunça. Ao trazer o novo ciclo, tiraremos esse poder das mãos deles. E, de certa forma, daremos esse poder para a alma do homem. Como vocês sabem, a maioria dos líderes mundiais sofre de todos os tipos de cânceres e doenças. Eles são como os atores de Hollywood de 80 anos, que são maquiados para parecerem que têm ter 40, porque há 40 anos eles atuavam em filmes de faroeste e que era muito popular. Caso contrário, hoje as pessoas não reconhecerão o rosto deles em comparação com o que era há 40 anos. O mesmo acontece com os líderes mundiais. Agora eles fazem de tudo para permanecer no poder e serem chamados de qualquer coisa. Com a nova tecnologia, esse tipo de coisa não existirá mais. Todos nós nos tornaremos cidadãos iguais e confortáveis. Isso leva tempo, mas desta vez, como o conhecimento está sendo transferido para os cientistas de uma nação, ele não será arquivado. Na Conferência de Paz de 28 de outubro para embaixadores mundiais em Londres, traremos as notícias chocantes e as tecnologias que nenhum de vocês jamais poderia imaginar que existissem. Veremos o que acontece. É hora de entregar as tecnologias, não para alguns, mas para todos e ao mesmo tempo. Pergunta para o Sr. Cash. O que chamamos de massa crítica no campo nuclear existe na tecnologia do plasma? Aqui o Rick complementa e fala: a massa crítica na área nuclear é quando ela atinge o ponto de equilíbrio e a reação fica fora de controle. Sr. Cash responde: não sei nada sobre energia nuclear. Ele fala isso aqui em tom de brincadeira. E o Sr. Cash continua: massa crítica é quando a reação nuclear foge, ou o que chamamos de síndrome da China no setor nuclear. Foi também o que aconteceu em Fukushima. Na energia do plasma não temos um ponto crítico. Na energia do plasma, tudo encontra seu equilíbrio. Mas se chegar ao ponto de não conseguir manter os campos unidos, então ele compartilha seus campos ou se divide. De certa forma, podemos chamar isso de fissão. A massa crítica ou a reação que foge e cria o caos não existe no mundo do plasma. Temos algo chamado de tensão superficial externa dos campos, que talvez eles não consigam manter com suas forças internas de campo gravitacional. Uma certa quantidade de força de campo gravitacional se separará de acordo com sua força, mas elas ainda carregarão sua força de superfície externa. Isso significa que elas não podem entrar uma na outra. Os plasmas não podem penetrar um no outro. É impossível que a massa crítica ocorra na tecnologia do plasma. Como não sei nada sobre energia nuclear, então é muito mais fácil entender a energia do plasma. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui um buscador de conhecimento conta sobre sua experiência ao se conectar ao sistema durante a sessão de elevação das crianças que sofreram abuso e de seus abusadores. Quando ele se conectou sem nenhum dispositivo, como computadores, e apenas por meio de sua alma, ele não sentiu nenhuma diferença em relação a quando ele se conectou com dispositivos. É claro que ele não ouviu as instruções de voz em si, mas sentiu coisas e algo aconteceu, e ele pediu ao Sr. Cash que comentasse sobre isso. E o Sr. Cash perguntou para ele: "Diga-me como você se conectou." E o buscador de conhecimento disse: "Diretamente através da minha alma." "Não, eu não entrei pelo Zoom. Eu conectei-me apenas através de minha alma. Basicamente, tentei recriar a sensação do que senti quando me conectei antes. Basicamente, reduzi o campo do fluxo sanguíneo e senti algo diferente quando realmente me conectei ao sistema. E senti algumas outras sensações. E é assim que eu sei que me conectei. Parece que funcionou. Eu só queria ouvir seu comentário sobre isso." Sr. Cash responde: "Se você conseguiu se conectar ao sistema nesse nível, então não precisa de mais nada. Os marcianos e as pessoas do planeta Zeus recebem as informações e o conhecimento da mesma forma que vocês, mas eles não têm seus fones de ouvido e telefones. Não há necessidade de computadores e sistemas de comunicação como os que temos hoje. Se você tiver alcançado a maturidade no nível da alma, poderá facilmente contornar nossos sistemas e alcançar a alma dos abusadores. Não há exclusividade." Aqui o buscador de conhecimento disse que sentia que estava em comunicação com o sistema. E durante a sessão, para elevar as crianças vítimas de abuso, ele disse que conseguiu entrar em contato com uma alma específica, que era o filho do Sr. Cash. E o Sr. Cash respondeu: "Como eu estava dizendo antes, o sistema é uma ferramenta para você saber o que fazer. Caso contrário, você não precisa dele. À medida que nos aprofundamos cada vez mais nos ensinamentos, muitos ensinamentos se tornarão apenas um momento de silêncio. Você não ouvirá a voz. É bem assim que as sessões mensais estão ocorrendo. Durante as sessões, não há conversa, a menos que tenhamos alguma instrução para lhe dar. Você recebe a energia do sistema, que é configurada de uma maneira específica. Permitimos a expansão da alma e essa é a parte principal disso. Quando você aprende a se conectar, você não precisa dos intermediários. E quanto mais você se conectar e quanto mais você aprender, mais acesso você receberá. Esse é todo o objetivo desses ensinamentos. No futuro, muitos de vocês farão isso automaticamente. Por enquanto, precisamos mostrar a vocês como chegar à casa do tio. Mas quando aprenderem o caminho, não precisarão mais que eu lhes mostre." Pergunta para o Sr. Cash: "Recentemente, uma estrela da música muito famosa cometeu suicídio por causa de sua depressão. Então, aqui a equipe chinesa estava perguntando qual era o motivo e o que causa a depressão e como lidar com ela." Sr. Cash responde: "Há muitos motivos para a depressão, mas 99% dela é causada por nós mesmos. É porque não conseguimos atingir nossas expectativas, que podem ser a comunicação com alguém, coisas materiais ou qualquer coisa que não conseguimos alcançar. Então nos vemos como um fracasso, e o homem não gosta de fracassos e fica assim deprimido." Você estava falando de um músico, e vimos um aumento muito grande nos números nos últimos 10 anos em comparação com o que era antes. Os músicos esperam vender 100 milhões de discos, mas quando vendem apenas 50 milhões, acham que são um fracasso. Eles não consideram o fato de terem alcançado 50 milhões de pessoas. E a verdadeira vida deles não é o que vemos do lado de fora, como a vida social deles. A depressão tem muitos motivos, mas é causada principalmente por uma mudança no nível de certos campos que a pessoa não consegue alcançar. Nossa equipe de médicos trabalha bastante com isso, mas as novas tecnologias tornam obsoleto o que estamos fazendo agora. Podemos encontrar a força dos campos da emoção da depressão e senti-la e fortalecê-la. Geralmente, a depressão vem do fato de não recebermos o que esperávamos e de não alcançarmos o que queríamos e de nos vermos como fracassados. Então uma coisa leva a outra. Não estar satisfeito com a vida na dimensão da emoção. Isso é acionado pela fiscalidade. Geralmente vem de uma falta, ou perda, ou de não ter. Aí aqui teve uma interrupção no áudio do Sr. Cash. E o Sr. Cash continua: É muito fácil processar a depressão com a nova tecnologia. Você precisa sentir o que é e como pode alcançar para que possa assim fortalecer os campos. Pergunta para o Sr. Cash. Existe um gancho para a paz mundial para que possamos borrifar a água dele no presidente Biden e no Pentágono para obter a paz com a Rússia? Sr. Cash responde. O problema é que Biden é apenas o fantoche, como chamamos. Você precisa borrifar água naqueles que são os instigadores da guerra. E esses são as pessoas que ganham dinheiro com isso. Você pode borrifar o Biden o quanto quiser com a água de Gangue da Paz. É que teve uma interrupção no áudio do Sr. Cash. É impossível. Parece porque essas pessoas são apenas uma caixa de voz para os que estão por trás, especialmente nos Estados Unidos. As pessoas por trás dos bastidores pagam para que pessoas como o Biden estejam lá. Você precisa alcançar a alma dessas pessoas e não lavá-las com água. Veja que o autor dessa pergunta é um buscador de conhecimento italiano, então ele ainda pensa em batizar. Essas pessoas não conseguem, ou será que é a mentalidade cristã? Essas pessoas, elas precisam ser elevadas através da alma. Aqui é uma referência indireta ao Vaticano. Pergunta para o Sr. Cash. Aqui a buscadora de conhecimento não foi clara na pergunta dela, mas ela quer que a Fundação Cash faça algo na televisão ou em um podcast. Sr. Cash responde: quanto à televisão e ao resto, não funciona se eles não permitem que você divulgue o conhecimento. O mesmo acontece com os podcasts. Esses problemas precisam ser resolvidos de maneira diferente. Acho que nos próximos meses você verá que a Fundação Cash se tornará uma moda. Então, todas as estações de televisão começarão a falar sobre a tecnologia de uma forma ou de outra. Estamos chegando a esse ponto. Nosso trabalho científico, nosso trabalho pela paz, nosso trabalho pela alma se tornarão muito populares. E esse é o momento em que devemos ter cuidado para não perdermos nosso rastro e nosso ethos. Precisamos alcançar as massas e não apenas alguns poucos. Mas atualmente a televisão e os podcasts não têm tanto peso e poucas pessoas passam o tempo assistindo a eles. A maioria das pessoas que assiste a televisão é composta por idosos. A televisão se tornou uma coisa do passado. A geração jovem não tem muito tempo para se sentar em frente à TV, a menos que seja um belo jogo de futebol ou algo do gênero. A ciência da comunicação mudou, e precisamos alcançar as pessoas através das novas ciências e das novas formas de comunicação. Isso precisa ser feito pelos governos, pois eles podem suportar os abusos de poder das organizações. Pergunta para o Sr. Cash: como podemos alcançar a alma de alguém para elevá-la que está criando uma condição ruim, que está afetando muitos outros, quando não sabemos quem é a alma que está fazendo isso? Como poderíamos alcançar essa alma para trazer paz às suas emoções? Sr. Cash responde: você alcança a alma dos que conhecem ele, porque eles sabem como entrar em contato com aquela alma. Encontre o amigo dele, porque ele terá o número de telefone, mas no nível da alma. Muitos de vocês alcançaram a elevação da alma dos líderes mundiais. Isso funcionou, e vocês verão isso. Pergunta para o Sr. Cash: mas você acabou de dizer que os líderes mundiais não são os que têm o poder, há outros por trás deles. Sr. Cash responde: os líderes têm uma conexão direta com a alma daqueles que os colocaram no poder. Portanto, indiretamente, ao alcançar a alma dos líderes mundiais, você também alcança a alma daqueles que os colocaram no poder. Ao elevarmos a alma dos líderes mundiais, trouxemos as almas por trás deles ao ponto de estabelecer a paz. Essa é a maneira mais fácil de levar as almas. Como de costume, na Fundação Cash, tentamos ser muito francos e abertos sobre essas coisas. E queremos continuar assim. Não esperamos, mas estávamos trabalhando em grandes mudanças para a Fundação Cash. Aqueles que estão próximos a nós e trabalham conosco estão cientes disso. E não vamos parar até que esse ponto seja alcançado. Isso precisa de muito apoio de todos vocês. Vocês nos apoiaram financeiramente e nós trabalhamos muito para realizar as coisas nos últimos 10 a 15 anos. Vocês sempre estiveram ao nosso lado. Agora, precisamos do apoio através da alma, pois assim alcançaremos o objetivo pelo qual viemos aqui, que é trazer a mudança. Nas últimas semanas, vimos surgir uma enorme esperança de que essa mudança ocorra. E esperamos que nossa esperança se torne realidade em um tempo muito curto. Esse é o fim desse índice rápido. do workshop número 494.